Nesta série de artigos sobre propósito, objetivo e planejamento já falamos sobre os dois primeiros itens e agora vamos terminar a série falando sobre planejamento. Há muita confusão sobre objetivos e planejamentos. Muitas pessoas são questionadas se têm um plano, mas o que é um plano e um plano para quê? Diferente de objetivos, o que é um plano? O planejamento é a trama que tecemos para alcançar nossos objetivos, é o roteiro que guia cada passo na preparação em direção ao que desejamos conquistar, ou seja, o objetivo. Todos nós temos papéis na sociedade, mesmo que não gostemos do papel que desempenhamos e de quanto somos pagos para desempenhar este papel. Talvez seja resultado da falta do desconhecimento do propósito e, consequentemente, sem objetivos a alcançar. O planejamento é uma ferramenta indispensável. Envolve a definição de metas específicas, também chamado de objetivos, a alocação eficiente de recursos e a criação de um cronograma preciso para a conclusão de cada projeto. O planejamento é a espinha dorsal que sustenta a criação de uma vida com significado. Desde a concepção do enredo até a edição final, cada etapa é cuidadosamente planejada, garantindo que cada elemento contribua para o alcance do objetivo final. O seu papel na vida está acontecendo por vários motivos. Talvez por pura sorte você esteja satisfeito e até chama isso de felicidade. Talvez você esteja insatisfeito com os resultados que tem colhido. Trabalha num emprego que não gosta, fez escolhas erradas no passado e até os escassos recursos que consegue juntar são gastos em coisas que não justificam e você fica patinando sem chegar a lugar nenhum. Talvez, principalmente, porque você não conhece o propósito da vida e, sem conhecer o propósito, você não tem bons objetivos e até mesmo se tem algum objetivo a ser alcançado, não sabe por quê e, ainda assim, se sente frustrado e mal pago. Você precisa voltar ao início e conhecer o propósito e, com propósito, definir objetivos que te levem até lá. O processo de planejamento não apenas delineia as etapas práticas para atingir os objetivos, mas também oferece uma visão clara do caminho à frente. É um exercício de previsão e adaptação, considerando variáveis, antecipando desafios e refinando estratégias conforme necessário. Assim, o planejamento não é apenas uma formalidade, mas sim um companheiro essencial na caminhada, garantindo que cada empreendimento seja conduzido com propósito e eficiência, rumo ao alcance bem-sucedido dos objetivos. O planejamento é o como que transforma visões em realidade, delineando estrategicamente as ações necessárias para atingir objetivos específicos. É a espinha dorsal que orienta a execução de cada projeto. No contexto do que você faz, o que faz, o porquê faz e o como faz. Assim, o planejamento se desdobra na definição meticulosa de cada etapa, desde a pesquisa inicial até a entrega final. Uma certa forma de predizer o futuro hoje em dia é a previsão do tempo. É quase certo que o clima vai estar daquele jeito que disseram os meteorologistas. Eles chegaram a este grau de acerto porque se esforçaram por muitos anos e aprenderam a usar ferramentas certas para isso. Planejar com maestria também envolve a escolha das ferramentas certas, calendário, caneta, papel, computador, impressora, memória, etc., alocação eficiente de recursos certos, tempo, dinheiro, pessoas, etc., e a criação de um fluxo de trabalho que otimize o tempo e a qualidade do resultado, isto é, uma forma eficaz que você descobre fazendo. Fazer planos não apenas serve como um guia prático que deve contemplar dia a dia, mas também como um mapa que detalha o caminho a percorrer pelo qual o objetivo será alcançado, garantindo que cada passo, cada ação, cada recurso gasto seja estrategicamente alinhado com o sucesso final. Lembre-se, no entanto, que você faz parte de algo maior, o propósito de Deus. Se o seu propósito está alinhado com o propósito de Deus, então você vai definir objetivos e fazer planejamentos para alcançar que agradem a Deus. Alguém disse, quer fazer Deus rir? Conte seus planos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, Provérbios capítulo 16, versículo 1. Com o tempo a gente vai aprendendo a realizar a vontade de Deus em nós para este mundo. Viemos para acrescentar o que falta, não só para tirar proveito. Por último, mas não menos importante, não esqueça da fé, esperança e o amor. Virtudes espirituais no planejamento são essenciais. Oração é uma bússola para o planejamento, principalmente se está alinhado com o propósito que, lembrando, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, Provérbios capítulo 13, versículos 13 e 14. E está é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, 1 João capítulo 5, versículo 14. Agora, se você já tem definido alguns objetivos, é muito fácil deixar eles para lá, principalmente se você está aprendendo a fazer planos. Neste processo inicial, não é fácil saber usar as ferramentas adequadas para que o seu planejamento tenha sucesso. A nossa memória também não é confiável. Não conte que você vai se lembrar todos os dias do que precisa fazer. Então, coloque escrito no papel e pendure em lugares estratégicos como o espelho do banheiro, a porta da geladeira ou no seu computador. Conclusão. O propósito é a razão fundamental por trás do que você faz. Objetivo é o resultado específico que deseja alcançar, enquanto o planejamento envolve as etapas para atingir esse objetivo. Resumindo, propósito é o porquê. Objetivo é o que e planejamento é o como. Uma vida com propósito agrada a Deus. Um sonho escrito no papel se torna um objetivo. Um objetivo quebrado em parte se torna um plano. Um plano executado através do trabalho torna um sonho em realidade.